Alô, HN! Arrocha, papai! Ficar aqui tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu? E quando eu tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Família Lisboa, família Fontes, aquele abraço, amo você. Que quando cê sorri o motivo não é mais eu. E quando eu tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio.